Linha de Frente ao vivo. Gravado no Ginásio de Esportes Barueri Futebol Clube. Apresentação: Paulo Brown, Nuno Mendes. Técnico de gravação: Paulo Boy. DJs da noite: Lobato e Cia. Mixado no estúdio Banca Forte. Filmado por DJ Regis. Realização: Mr. Frutinha, Adriano Beat e Paçoca. Produção: Beat Disc, Transação, Disco Box, Nosso Som. Até a próxima.